Aí, DJ Alisson, solta, solta. Vamos começar mais uma e desta feita, senhor. Estamos chegando firme e forte do jeito que todo mundo gosta. Aqui no Gol de Marotê. Chega jamaicano, bora que o espaço é pequeno pra família pop, mas é o seguinte, não tem papo não, joga pra cima aí papai, 5, 4, 3, 2, 1, agora! Bota a mão na garganta porque o bagulho vai doidar! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô no pop, hoje. E vamos detonando, mãozinha pra cima, torcida do papão, torcida do papão, e a torcida do clube no remo. Agora vai! Tá, uma sentada daquela nervosa, e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta, que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei você foi diferente, não sei o que aconteceu entre a gente, você deu uma foda sensacional. A putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. E a lourinha é boa, boa, boa, boa, boa. É o Tali Pop Live, joga pra cima, joga. Joga pra cima, joga pra cima. Uhul! Mãozinha! Põe a mãozinha pra cima e grita. Mais forte, só quem não tem hora pra chegar em casa. De repente, quem é que vai chegar 7 da manhã em casa e bota o bracinho pra cima? Só quem vai chegar 7 da manhã, vai cantando agora! E quem gosta dessa aqui, dá um gritão! Bebê. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. E eu? Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, você é a vida que quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu canto. Quem tá solteiro, canta, canta, canta. De mudar. Dode! Essa relação. Prefiro ficar sozinho e cuida do coração. Vai, DJ! DJ, vai, ai, ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal. Ai, DJ, isso não é legal. Vem doida! E quando tu não vem no pop, que quando acontece? Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Sol de bico, se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Não há padrinha, meu pop, vai! Joga mão, joga mão. Joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão. E aí? Tá gostando, né? Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Vem rebolando, rebolando, rebolando. Vem! Vem! Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Agora! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Alô, Melody! Ô, novinha, eu quero te ver contente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pop. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pop. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pop. Alô, Melody! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Alô? Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Que no ele pra conversa tu tem moral. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no pau. Vinha aqui na favela pra sentar no pau. Deixa tudo no escurinho, minha produção, no escurinho, no escurinho. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Isso. Quem gosta do escurinho, bota o bracinho pra cima. Só quem gosta do escurinho, bota o bracinho pra cima. Bota o bracinho pra cima. Bota o bracinho pra cima. Bota! Tem alguém do Paisando aí? Daqui, daqui, o bagulho é doido e não vai botar na cara. Paixandu, bota as duas mãozinhas pra cima e começa a bater na palma da mão. Na palma da mão. Quem bota fé que o Paixandu vai ser campeão de tudo? Deixou tudo no escurinho, apagou tudo também. Que tá mentindo? Quem é do Paixandu, bate na palminha da mão, joga o símbolo do papão nos telões. Bota. Quem é do papão, do papão, do papão? Vai. Uma lista branca, outra lista azul. De novo, de novo, de novo. Uma lista branca, outra lista azul. Quem é do clube do Remo? Olha o papo. Tem alguém do Leão aí? Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Joga pra cima a torcida do Leão. Joga o símbolo do Leão. Joga o símbolo do Leão. E faz o sinalzinho. Faz. Faz, faz, faz, Remo! Forte, forte, Remo! Apaga tudo que agora só quem tá solteiro e não deve nada pra ninguém, joga pro lado agora assim, ó. Vai! Direita, esquerda, direita, grava tudo pro céu! Direita, esquerda, eu quero todo mundo! Quem não tem hora pra chegar em casa também! Vai, vai, vai! Direita, esquerda, torcida do Paysandu! Direita, esquerda, torcida do Clube do Remo! Vai! Direita, esquerda! Freia tudo. Por quê? Essa novinha é terrorista. Especialista. Olha o que ela. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Tudo bem, o Wellington Verês é a nossa família pop aqui no Gol de Mar. Muito obrigado, meu grande amigo Ney da Pedreira, também daqui presente, a primeira dama Rafaela. Alô, Ney! O Luciano, dos cachorros do aeroporto, também daqui presente com a gente, Alisson, Ferruge, é a nossa família Tubarão. Obrigado, viu, Ferruge? Obrigado mesmo, viu, meu irmãozinho? Valeu pela vinda. Família Tubarão, de Mocajuba, também daqui presente de camarote. Calma que só tá começando, pai. Bora! Puxa foda. Negão da Pariguinha, o tchum da Vila. O Jardim da Vila, Bom Jardim, né, meu irmão? Danone e todos os pop heads do Guamá. Celulares aqui, porque se perder, depois já viu a bagunça, viu? Sou galera do rock. Luciano Moraes, tá de volta aqui no Pop, aquele abraço pra você. Ele. o Luciano e também o Arthur. Acho que é isso. Manda a R15. Galera de Salinas, inclusive domingo estaremos lá na Paradise e o Pop pela primeira vez na Paradise em Salinas. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. E a galera da sede lá de Merevides aqui com a gente. Aquele abraço do Alice e do Juninho. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe, o som vai rolar. Isso! E sábado tem vigia. Sexta-feira todo mundo respeita. Sábado tem vigia, domingo Salinas! Não existe fronteira pra me segurar. É isso mesmo. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus. Só ele. Pra nos separar, a gente se ama. Na cama. Bora, Mateuzinho! Eu respiro você. Olha o sorriso. Em qualquer lugar. Cita. Pra mim também, Pedreiro, William, Barbosa, Felipe, Edson, Rex. Eu vou pra lua, Bel. Alô, Edson, Rex. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Eu sou maluca, maluca. Fala, Luan, manda aí a tua, bora ver esse jornal bonito aí. Maluca por você. Acabei. Parece que não quer me dar o celular dele, pô. Essa primeira dama Nana, o gordo da tartaruga, o também o Camaia, o Elias Velo, a bicha mais alta, Brinda Coração também daí com a gente, de Maria, o Diego Tardelli, o homem do churrasquinho lá do Jurunas, de Rosa, e o presidente Caco da Mega Pé. Agora! Do jeito que o bagulho tá, tá bonito. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo, agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E lá, Nádia? Lá os puxa saco. Tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Aí, Artemio! Aí, Jabá! Aí, Rafael! Panelinha. Nossa, galera de Marituba! Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Olha a fã também, Alisson das Rainhas! O mestre Mucura também tá com você, Jabá! Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha, se não sai. Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. O Emerson dos Cínicos do Pop tá de volta, Eduardo Castelo, Eduardo Castro e a Helenzinha da Pedreira. Panelinha, olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco. Até o Cocorã, moleque! Vem, Cocorã! Bora, mani! Banda Blast! Banda Blast! Envolvendo você! Sararinha! Consigo esquecer os beijos seus. Da noite de amor, você me deixou. Olha aí, Alisson, no camarote, o lourinho do Pop, Júnior Dalimave também tá aí na área. Valeu, Júnior! Ed Live, ele é Natália também, valeu! Francês Pop também tá aí com você, maninho! Mas o amor não me deixa assim. Você me pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele. Fala, Ratão! Eu tinha pra você. Olha meu parceiro Sheik, ele é a primeira dama, Camilinha. Alô, Sheik! Alô, Camilinha! Aquela, aquela, aquela, aquela, aquela! Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. o Franciel da equipe Xerox também. Os manda-chuva também estão no circuito. Era noite. É no pop. Se pudesse, eu voltava ao passado. E faria a terra gira ao contrário. Voltava aquele dia. Olha o Ney da Pedreira. Deixaria. E é só a primeira dama, Rafaela. O Léo, a Simone. E esse sentimento que. Rames e Tubinha Maria tá aqui com a gente no pop. Aqui no Gol de Maelison. Foi o amor. Me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor. Me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Não é amor. Eu quero ver. Tocar a música dos meus fã-clubes. Mas a gente tem que dar moral de verdade, porque eles estão sempre com a gente aqui no pop. E uma das coisas que eu pedi para os nossos DJs foi para que não esquecesse e não abandonasse as pessoas que não abandonam a gente de jeito nenhum. E é por isso que a gente detona assim, ó. Clube Super Pop e o Xande. O pagodão vai rolar solto com o Super Pop. Olha também do camarote, Ellison, um dos inventores do Electro Melody, Marcos Madeirito. Bora, Madeirito, bora, bora. Pra vocês, valeu! Fala, Rodrigo! Fala, Roberto! Vem que bichão! Sempre! Não abra sua boca pra falar de mim, pense no que vai falar por aí. Baixa a bola... Aniversário do Leandrinho, mais uma vez, parabéns pra você, Leandrinho de Marituba! Tá se achando... O Barros da Super Pânico também! Cama e da boca pra fora. É que o Barros é velha guarda, cadê ele? Cadê ele? Eu não quero mais, por favor, me deixe. Aí, Barros! O que pode fazer comigo? O que faz com as outras? Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia. Toma cuidado da prima aí, viu? Amanhã você. Prima, vai! Aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. Olha também o nosso parceiro, o Márcio Mauês. E a galera do Isque aí, Josimar. Tu te segura, Valanzinho. Te segura, Alanzinho. Vai no meio. Como nos velhos tempos, quando você fazia na TV Liberal. Bora lá, no pop também. Vem no meio, vem no meio, vem no meio. Ah, meu irmão, quero só tu. Não quero jamaicano, não. Vai puxando, vai puxando. Vai puxando que a galera gosta de ti, meu irmão. Vem, vem, vem, jamaicano. E chega o cara pra tentar varar, ó. Ó, ó, ó, vai! O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Isso é o Japa, é? Rapaz, tem que gravar pra mostrar pra ele amanhã quando ele tiver bom. Eu duvido, meu irmão! Na pila quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, devagarinho, Super Osados, alô Michele! Levanta minha galera, quero ver fazer o chupinho. É o olho de águia. Fazer barulho e até acordar o vizinho. Alô Gil! O som que vem do berrante contagiou a cidade toda. Eu tô... E o Boca de Peixe ali? Também pode... Amanda, Boca de Peixe! Thaís, tá todo mundo aí. O Batistão e o seu grande amor. Vai, vai. Do sucesso. Aí, meu grande amigo Tiaguinho do Sucesso tá na área. Daniel Cardoso. Alisson e a Letícia da banda louca Tentação do Bem. Daí, Alisson, Alisson, Alisson. Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava bem. Te terá que... Rodrigo e Roberto, casal Xana do Pop. Olha a minha grande amiga Gabi, filho do rei, também tá na área, balançando o camarote do Godimar. Fotos de uma paixão, hoje rolam pelo chão. E a nossa cúpula também. Do amor que... A gente não pode esquecer de jeito nenhum. Não há nada. Meu amigo Spike, Dedo do Ouro, o Éder da cúpula, o Mateuzinho e o Batistão do Pó. Juntos sonhamos, juntos está. Não tinha o cadê o Spike? Feito, mas vou aceitar. Se daqui pra frente. Ele não se comporta, mano. Escuta minha voz. Live. Eu religo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Não faz isso comigo, já me machucou. Diga sim, diga alô. Diga alô. Diga sim. Rodrigo Menezes. Cadê o Elton? Não me deixe falando só. Alô, Tec. Diga por favor. Diga aí. Qual motivo? Porque não quer mais o meu amor? E eu, DJ Alisson? Não vivo sem você. Yeah, yeah. Me sinto só sem o seu amor. Olha o Eric! E também o Lucas! Do Parafita, tá aqui no Pop! Rodrigo Almeida da Cabanagem! Me sinto só, me sinto. Alô, maluco, lance aí, galinha! Bora pra cima! Manda regalora, a sonhada do Brasil. Manda ver, Alisson, Alisson. Dale, DJ Alisson. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Aplaudindo a sua coragem. Alô, beat da esquina. O homem do uísque. A mania. Sei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto tempo a gente se prendendo à toa. Por conta de outra pessoa. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Deixa eu deixa no batidão, deixa, deixa no batidão, deixa, deixa no batidão, deixa, deixa no batidão, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, vai! Sei que não, até fingi bem, mas é em vão, porque eu sei e não desejo isso. Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop.